E estamos começando mais um Super Controle. Hoje é sobre beaten up, soquinho pra frente. Gênero clássico dos flippers. Eu sou o Lanzoner e dei um soquinho na lixeira e achei um frango assado. Que delícia. Eu sou o Julie e toda vez que eu aperto um botão aqui nas minhas costas, vem a polícia e atira uma bazucada nos meus inimigos. E é certo em cheio, hein? Engraçado que eles dançam, né? Eu sou o Six, e se eu tivesse um suspensório que nem o do Hagar, eu seria muito macho. E prefeito. Pô, imagina que é fuder, vou votar nesse cara musculoso aqui. Esse cara nem cabe no santinho. Este resolve o problema de verdade. Na porrada, né? Ah, aqui é o Frajola e eu só joguei beat'em up no Super NES. Ou seja, nenhum. Então antes de falarmos sobre o suquinho pra frente, beat'em ups e todos do mundo, vamos fazer o que, Frajola? Leitura de e-mails. Enfim, acertei uma. Aê. Leitura de e-mails, recados, Julie, rapidamente, algum recado para dar? Montagens de Ricardo Ventura, tem umas 10, tirando com o Japão. Sempre. Falando tirando comigo. É. E com o Gugão. Tem. Nightsy mandou uma montagem, que ele tem um site de webcomics, que é muito tri, o link está no post, e tem uma montagem de uma nave na minha bunda, Ricardinho Ventura também se aventurou. Eu gosto que essas montagens são todas com as fotos da festa dos intercambistas. Tem que liberar, é verdade, tem que liberar mais fotos, né? Porque eu ganhei uma charge também. E tem a montagem do Rafael Leonardo. Ah, que ele mandou um desenho nosso. É isso. Bem legal, né? É o Rafa e o Glison juntos. Desenho bem tri, uma caricatura nossa aí. Link está no post também, é claro. Ok. O ganhador da promoção, o José Reinaldo de Oliveira. Ele respondeu, só lamento. É, vocês estavam esperando o cara não responder. Já está a caminho o jogo. É de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Veja só. Olha só. Foto, hein? E comentem, né, por favor. Recebemos alguns e-mails, mas a gente quer comentários. Poucos comentários nesta E3. Sim, é que vocês falaram que o melhor foi da Nintendo e todo mundo... É, né, todo mundo... Todo mundo ficou feliz e não precisou comentar. É. Quem quis brigar? Todo mundo quis amor. Comentem, certo? É o nosso pagamento, né? O Julie poderia estar matando para comprar um Nintendo Wii, mas não. Ele está aqui gravando o cast para comentar. Só, eu não matei ninguém. É. Tá, vamos lá então, ó. Então tá, e-mails. Primeiro e-mail aqui do Rafael Leonardo. Tem 26 anos, é artista visual. Olha aí, meu. Demora em Ceilândia, Distrito Federal. Meu até Deus, olha. Sobre a E3 esse ano, acho que o maior de todos os problemas foram a quantidade de coisas que vazaram na internet, também acho. E até acabaram com a graça das conferências da Sony, da Nintendo e tal. Mas continua valendo por ser a feira de games e entretenimento mundial. Acredito que as empresas estão entendendo como fazer games atingirem mais públicos. E sonho com a possibilidade de ver a conferência ao menos na TV a cabo. Sonhar não custa nada. Olha, vi na HBO 2 ou Plus, não lembro qual, um negócio sobre a E3. Não era ao vivo, sabe? Mas era um documentário da E3. Amigo, no G4 passa. Sinto muito você não mora nos Estados Unidos. E no Fantástico, que deu uma cobertura de 10 minutos. E aí? Cobertura do KitNet, cobertura, né? do KitNet. Não, o cara nem sabia. Este aparelho preto, o 3DS. É que eles não podem falar o nome dos troços, sabe? Não, tem aparelho preto. Cara. Este videogame portátil. É. Mas é uma linguagem para as pessoas que assistem o Fantástico. Tu espera o quê? Agora vamos continuar com o e-mail. Sobre a Nintendo, tenho algo a questionar. Quando vi o vídeo da apresentação do Donkey Kong Country, estava com as minhas calças cheias. Voltei a me animar para comprar o Nintendo Wii, mas senti uma coisa. Ui. Era o Gugão. Não, não era. Isso aqui eu também notei. O que ele vai falar, eu notei também. No Donkey Kong de Super NES, os gráficos eram gerados por computadores da Silicon Graphics. E nesse, como o gráfico é nativo, até parece que é mais feio que o do Super Nintendo, que conseguia passar bem a sensação de luminosidade e a palheta de cores e tal, parecendo colorido e com uma coisa muito foda que era do futuro, mas era num Super NES. Isso aí eu também pensei quando mostrou. Também. Porque o gráfico vai ser lindo, mas é o gráfico do videogame. Vai perder um pouco daquele charmezinho, né? Não, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não sei explicar em palavras. Mas assim, eu acho que o jogo vai ser melhor em outras questões. Na jogabilidade, em bônus, coisas assim. Porque no Super NES era uma plataforma normal com gráfico muito foda. Então tá, muito obrigado, Rafael Leonardo, artista visual. Muito obrigado pela montagem, pela caricatura, né? Esse aqui, Julie Cagou, eu vou ler. Marco Henrique, 27 anos, não diz de onde é. Olá, Super Controladores. Esse é o primeiro... Pelotas, se ele não fala, é de Pelotas. Olá, Super Controladores. Esse é o primeiro e-mail que vi e gostaria de comentar algumas coisas sobre o cast. Acho que 007 GoldenEye não tinha necessidade de aparecer. É um jogo que já foi datado pelo tempo. Na época, talvez, ele seria um marco. Hoje em dia, é só mais um no meio de tantos FPS realmente fodas. Não há necessidade de citá-los. O quê? Posso não comentar e deixar vocês comentar? Não, eu não vou. Eu até entendo o que ele quis dizer, como tu falou do outro cara. GoldenEye foi bom, foi foda, e agora meio que tanto faz, sabe? Mas vai ser foda igual. É. O jogo é tão foda, que mesmo no meio de tanto FPS, ele vai vender mais que o teu amigo. Não, mas ele vai deixar todo mundo feliz, isso que é importante. Vai jogar o novo Turok, aquela bosta lá. Não fala mal do novo Turok, que eu joguei e achei foda. Não, tu achou ruim também, para. Ah, mesmo. Para, cara. Cara, muito legal, cara. Matar dinos com a faca é o que há. Pode continuar. Faquinha. A Nintendo, como sempre, aparece apelando para a nostalgia de seus fãs. Donkey Kong 2D, 3DS, cheio de remakes, estão aí para provar Raptors que isso é a decadência dos jogadores. Pegou no pé. Nem eu sou tão assim. Não vou nem falar nada, porque próprio Six falou num cast passado que podem encher de remake tudo que todo mundo vai comprar igual. Mas aí que tá, ele quer dizer isso, todo mundo vai comprar igual. A Nintendo revolucionou com o 3D do 3DS, tá? Não é 3D, ok, a gente já sabe. Tá cheio de remake, ok, a gente já sabe, mas vai vender, sabe? Podem ficar indignados. Foi a mesma coisa que o Game Boy Advance. Mas o que ele quer dizer é que isso é a decadência dos jogadores. Eu não acho. Eu acho que é o contrário, sabe? É nostalgia. O mercado tava tão cheio de casual. O mercado da Nintendo tá tão cheio de casual que agora eles vão fazer isso e vai pegar o hardcore de volta. Sim, é a minha opinião. Eles voltaram pro passado pra aprender, pra voltar, pra evoluir de novo, porque eles viram que evoluíram de uma maneira errada. Isso, eu também acho que a Nintendo vai se redimir agora, espero eu. E outra coisa que não é do feitio da Nintendo é criar franquias whatever, como muitas produtoras fazem hoje em dia. Então sempre é bem-vindo um remake de um jogo que fez sucesso do que uma franquia no mercado de hoje. Anyway. Ah, ok. Certo, então, 2 e-mails, chega de e-mails, obrigado pelas fotos, montagens e comentem, adeus, até mais, até o cast de Beaten Up Frajola. Voltamos ao cast. E avó. E voltamos os e-mails, a dança dos e-mails aqui. A gente vai fazer esse cast também, eu lembro que isso era pra ser ano passado esse cast. Não sei se vocês lembram que um ouvinte falou, pá, façam sobre Beaten Up, né? A gente até lembra o e-mail. Na hora. Vamos fazer agora, hoje. E uma semana depois saiu do download, saca? Né? A gente não ia fazer, sabe? Ah, vamos fazer um agora também. Sim. A gente esperou, né? Esperou, finalmente hoje saiu, né? O que nós vamos fazer, né? Não, a gente não vamos copiar, sabe? Porque assim, cast de videogame é isso, né? Não tem... O que nós vamos fazer contra é quem também. Sabe pegar... certas séries, por exemplo, Seas of Rage, Final Fight, e falar em outro cast. Séries que merecem outro cast. A gente vai dar uma pincelada de beat'em up. A gente não vai falar os beat'em up em ordem, né? Vamos apenas citá-los de acordo com a memória, né? Lembrança. Claro. Vamos começar... Explicar, né? Introduza-se. O que é beat'em up? Vocês devem conhecer como lutinha. O pessoal que chamava de lutinha. Que luta era aquele e esse era o lutinha. Lutinha, né? Soquinho pra frente, né? Eu chamava de soquinho pra frente. Bah, cara, olha esse jogo aqui, Knights of the Round. Ah, como é que é? Soquinho pra frente. Leites com pera conhece como God of War. Aqui pra todo quanto é lado. Aí que está. É isso que vamos explicar. God of War hoje é conhecido como Hack and Slash. É. Ou seja, proveio de Golden Axe. O gênero se chama realmente, o que vamos apresentar no caso hoje, beaten up. Sim, existem beaten ups, shooting ups e hack and slash, que seriam meio que subgêneros, né, do beaten up. Qual é a diferença deles? Shooting ups são aqueles que são basicamente um beaten up, só que com armas o tempo todo. Exemplo saudoso, Contra. Exemplo saudoso 2, Gunstar Heroes. Exemplo saudoso 3, Sunset Riders. Ah. Este, com certeza. E quem não jogou, né? Hack and slash seria basicamente a mesma coisa que beaten up, só que com armas. 11 tem mais exploração, não é, é só aquele negócio pra frente, gol, setinha, vambora por aqui. Tem um caminho definido, é um pouco linear, mas não é tanto, tipo, Devil May Cry é linear, né? Sim, então, vamos supor, mas tu pode pegar coisas secretas no meio do caminho. É, isso aí não é mais tanto, né? Eu acho que porque é um beat up 3D melhorado, né? Porque... É, seria uma pequena evolução, mas o pessoal costuma separar ele como dizendo o fato de tu ter uma arma que tu não larga. Então, pois é. Porque no, geralmente nos beat up tu pega uma arma do chão e tal. É, tu gasta as balas, ela cai, ou tu leva um soco, um golpe e ali é, tu tem, é hack and slash, né? Mas deixa eu ver os hack and slashes aí, famoso, só pra citar. Heavenly Sword. Bayonetta. Devil May Cry, God of War, mas... E aí vai indo, né? Vai sim. Mas hoje a gente não vai falar de shooter up, nem de hack and slash. Mas é claro, vamos falar do seguir pra frente, é nosso clássico beat'em up. E estávamos definindo o que é um beat'em up. É, vamos definir o quê? Seguir pra frente, né? É. A diferença do shooter up, do hack and slash, do beat'em up é aquele que tem o chefão na fase final, tu lida com as mãos e itens, tu vai gocando as coisas. Tu chuta os lixos. Isso. Core imenso, né? Sempre tem contagem de core, tu pega os dinheirinhos. Não tem exploração totalmente linear, né? Máximo. E seguem os saudosos da internet que dizem que seria aquele que tu não segura nenhuma arma, que tem que pegar, dar duas facadinhas e jogar. Canos, facas. Esse é o beat'em up. Isso aí. Coisa de marginal. Ah, e tem que... É verdade. É marginal, né? Pega ferro, cano, tudo e dá. Quebra pau. O cara veio aí, tu nem sabe. Ele, oh, que horas são? Pá! O legal é que dá um chute na lixeira, sai um frango, né? Sempre. Maçãs, frango. Tortas. Dinheiro. Alguns tartaruga, dinheiro, né? Tartaruga ninja saltava as pizzas, né? É, pizza time. Ó, em teoria, tartarugas ninja seriam um hack slash, hein? Porque eles têm as armas. É. Mais ou menos, né? Veremos, veremos, então. Então, o início dos beat'em ups. Lembra do top 10 de luta que a gente fez aquela vez? É. Yeah. Lembra que a gente falou dos jogos de luta, Heavyweight Champ, essas coisinhas, mas os primeiros de luta, né? O beat'em up surgiu dessa galera de luta, né? O pessoal que não gostava de jogar luta, veja só por quê, porque no flipper durava pouco a ficha. Capi, vamos fazer beat'em ups. Vou Maltinos, obrigado. Que dura mais, né? É uma luta com vários personagens iguais sempre, né? Então surgiu praticamente naqueles, quem não lembra do Kung Fu Master, né? Que ele tinha pra NES e Master também. Que não é, era pra ser uma coisa de um filme do Jack Chan, alguma loucura. É, assim. Na real, é o nome do filme é Wilson Mills, que é o Detonando em Barcelona. Eu fui de Jack Chan assistir, perdão. Joga com o Thomas, que é o Jack Chan, tem que salvar a namorada. No filme não tá a ver a história, só que não é a namorada dele, porque o Jack Chan não namora. Jack Chan não namora. Não beija ninguém, nenhum filme. Namorado. É pra ser o primeiro jogo meio que beat'em up, porque é indo pra frente, né, como se fosse, sei lá, isso aqui pra frente, só que linear, 2D. É. Side-scroll. Não, tu pula, tu dá chute, soco e deu. Tu não tem a diferença de planos, por assim dizer. 1984, hein? Atenção, Frajola já tinha se formado. Depois, assim, o que teve vários desse estilo, né, e tal. Teve, e o que... eu vou citar alguns, assim, que tiveram, que foi na onda desse aí, né? Que é beat'em up 2D, que é beat'em up 2D, que é o Fist 2, The Legend Continues, Knuckle Busters and the Way of the Tiger, 1986. E depois, né, o primeiro, assim, meio que famoso, 2D famoso mesmo, é o jogo do Gugu, né, Altered Beast. Altered Beast é um grande exemplo dos primeiros beat'em ups que são 2D, que não tem essa diferença de plano. Eu vou fazer um parênteses, Altered Beast, eu me prestei a jogar esse jogo, cara, é podre. Era muito chato. Na época era detonante. Gugu. Saiu a versão melhorada pra Game Boy Advance, deve ser, bah, deve ser triafuder, toda a mitologia que eu lembrava dos monstros. É a mesma que o velho, só que é melhorado, com os gráficos meio Donkey Kong, assim. Sim, mas ainda assim, apesar de ter os bichos muito bizarros, os dragãozinhos que vem em cima de... Mas ainda assim, por favor, passem longe do remake de Play 2. Não, depois... Bem longe! Não aí... cheguei a jogar. Ali. Não perdi nada. Tu não jogava Altered Beast, Frajola? Não. Tudo bem, esse não... Que bom, né? E o primeiro que definiu esse estilo de diferença definiu de plano. Definiu mesmo, saca? É o beat'em up, assim. Beat'em up que definiu tudo ali na época, que foi uma novidade pra uma empresa perdida, foi Renegade. O nome original, né, no Japão é Neketsu Koha Kunio-kun. Famosíssimo. Neketsu Koha. Ele é o primeiro jogo dos Kunio-kun, né, que eles chamam, né? É, lá no Japão é os Kunio-kun. Aqui veio com o nome de Renegade. Tinha pra alugar na locadora de Barbosa pra massa. Na língua tupi-guarani, como é que era? Soquinho pra frente. Esse jogo aí foi o primeiro a ter... Bom, essa série Kunio-kun, pra vocês que conhecem, que sacam mais aí de jogos, é aquele River City Ransom. Tem Super Dodgeball, tem várias séries. O Japão ama. Na capa do Japão, do Kunio-kun, atenção, foto no post, Kuwabara é o principal. Quê? Kuwabara. E o Hakusho Feeling, sério, é igual do Kuwabara. É o Kuwabara, sabe? Nandato! A roupa branca, sabe, que ele usa, assim, aquele casacão branco, o cabelo, é igual, essa falta a espada Jedi. O Kunio-kun, o que que ele trouxe, né, Julie, pros beat'em ups? Ele trouxe o lance de... Não, pior que não, cara. O God of War... Atenção, leite com pera. God of War hoje só existe por causa desse jogo, então... Total! O God of War puxou lá do baú agora. Senão não ia ter beat'em up. Aprendam. Aprendam. Não vem me dizer. Não, quer dizer porque o papel higiênico que nós usamos hoje em dia era aquela folha de bananeira que nossos avós usavam. Claro que é. É praticamente a mesma coisa. Claro que é a evolução de um. É, tá. Evoluído a bananeira. Tá bom. Sim. Mas é o Frajola contra a evolução. O Frajola é um criacionista. Isso aí, viva, hein? Então, o que ele adicionou? Ele adicionou esse lance de planos que tu subia e descia. Subia e descia, né? Com 3/4, eles chamam esse tipo de visão. E tinha o lance que tu ia matando os carinhas e vinha um chefão. Finalmente, o boss. É. Tinha um cara que era mais forte que os outros, tu tinha que derrotar ele, tu passava de fase. Mas por que ele só vinha no final? Por que não vinha no início do jogo? Porque ele era o chefe da gangue, saca? Da fase. Ele queria ver se tu era muito bom. A primeira fase do Renegade, do Kunio-kun, é ali, sabe? No metrô sujo, assim, a primeira fase do Renegade é muito parecida com a do Final Fight 1. Tanto que depois até tem uma ligação dos dois que falarei. Então, a partir do Renegade, foi um baita sucesso na época, nos arcades e tal, né? Sucesso era diferente naquela época do que é hoje, tá? Não é que todo mundo ficou sabendo, mas foi pra caralho. Então, começou as imitações, todo mundo queria... Mas não pense que o Kunio-kun era, tipo, muitos poderes, muitos golpes. Era bem simples, sabe? Era soco, chute. Soco, chute pra frente e pulo pra cima e pra baixo, que era o clássico. Chefes legais e fases diferenciadas. Tinha o combinho, né? O psh, psh, psh, psh. Deu. É claro. Só. Aí nasceu tudo, sabe? Aí, bum, Renegade, God of War tá aí hoje. Por quê? Por causa do Renegade. É. Mas que o Renegade... Você aí comendo aquele sanduíche que a mamãe fez? Agradeço. Se não me engano, é da Tecmo. Tecnos, hein, Frajola? Quem o diria relógio. Que a Tecno... É. Então, depois do Renegade, começou, né? E o primeiro depois do Renegade, que é meio que um sucessor espiritual do Renegade, isso. Que jogo que é? Double Dragon. A Bobo. Quem é, rapazes, quem é a Bobo? É, os Leito com Pera. Quem é a Bobo? Alguém sabe quem é a Bobo? Tempo. Ninguém, né? Você falou do Double Dragon, aquele cara fortão. É, que eles assistiram o filme do Double Dragon, porra. Aquele filme é bom, ótimo. Mark da Cascos, porra. Era o Jimmy ou o Billy, agora não lembro. O Double Dragon é assim, né? Ele também, ele na época foi evolução, porque ele tinha pulos com voadoras na boca. Tinha aquele soquinho pra trás, né? Agarrões. E a história... Não tinha história no Japão, Double Dragon. É só como se fosse história dos Estados Unidos, que é a clássica. Tua namorada foi raptada, né? Não, por vilões. A Double Dragon... E vambora. Vamos pegar ela de volta. Não, engraçado que tem amigos meus que se roubar a namorada, ele não sai dando soco. Ele fica contente, vai fazer festa. Acontece. Fica no ar, hein? Acontece. Amigo. E aí, engraçado que no Double Dragon, é assim que funciona. A namoradinha tá lá com o vestidinho. Estou aqui parada. E o cara chega e dá um soco nela. É, pô, na boca. Na barriga da mina. Pô, e a mina cai. Oh. Coloca ela nas costas e vai levando. Fica mostrando a calcinha, né? Aí os dois irmãos gêmeos que amam ela. Sai da garagem, né? Sai de uma garagem, whatever. Mecânicos. É, vem ser mecânico. Jimmy Billy, né? Mecânico. Ele estava olhando o alto lá daquele jogo do Xbox com o Natal lá. O Forza, pô. Isso. Aí eu esqueci o namorado e deram um soco nela. Vamos pegar ela. É, só pra zoar. E aí zoaram, né? É, não temos o que fazer, vamos sequestrar. O Double Dragon, né, fez sucesso porque era Double Dragon. Tu lutava com duas pessoas pela primeira vez. Podia chamar um chapa para jogar com você no flipper. E era muito mais divertido. E muito mais difícil, né? Uma questão que vão levantar agora no Double Dragon de início. Uma questão que eu li em muitos sites, o pessoal que pesquisou. Por que o beat'em up fez tanto sucesso nessa época? Porque era a época dos flipper e porque jogando beat'em up, a ficha durava muito mais. Muito mais. Tu jogava, tipo, 2-3 fases com uma ficha. Qualquer outro jogo, tu morria logo no início. Eu lembro que eu, pra Caxias, jogar flipper, tinha, vamos jogar o Street Fighter. Não, vamos jogar Cadillacs e Dinossauros. É, porque tu jogou... Meia hora jogando, sabe? Tá, era difícil também, mas daí, sabe? E viciante pra caralho. Era legal. Beat'em up é viciante. Quem botei, vamos jogar arcade, não tem videogame em casa. Não, naquela época não tinha isso aí, né? Não tinha nem um beat'em up caseiro na época. Perigo antissocial inside. É, né? Então, Double Dragon... 87, Double Dragon, né? Só pra deixar ali exposto na data. Que a gente tá indo meio que em ordem, né? Depois do Double Dragon, né? Surgiu um outro famous, né? Que aí em 89, dois saíram em 89. Que é o Final Fight. Que esse aí os Pileito com Pera aí jogaram, né? Que era pra ser como Street Fighter 89. Final Fight era pra ser a sequência do Street Fighter 1. Só que como ninguém conhecia aquela porcaria do Street Fighter 1, os caras... vamos fazer um jogo novo, né? É. Final Fight. Tem até, o link está no post. Imagens de propagandas no Japão como Street Fighter 89. É o Final Fight. Se puder botar no post também, Guy, o personagem de Final Fight, o Guy fez ponta naquela novela Café com Aroma de Mulher. Não, Gaiek. Meu Deus. Gaiek. Gaiek fez a ponta nos alfas, né? Também. E no Super 4. Mesmo chute especial, Gira. Então veja onde que liga o Final Fight com o Street Fighter é ali, né? É. Que era pra ser o mesmo jogo. É, liga ali, né? Daí os caras fizeram uma homenagem nos alfas e tal. Liga também com o Renegade, porque o dono do Final Fight, Capcom, né? Nossa chapa. Eu não lembro quem criou o Final Fight, não vou procurar, só lamento. Mas ele disse que puxou bastante do Renegade, tanto que é bem parecido do Renegade. Então vocês aí, Frajola, que só jogou Final Fight, é igual do Renegade, meu amigo. Só não tem o prefeito gostosão. Lamentável. É. Mas o Frajola mencionou, ah, vocês jogam Beat'em Up, Slipper, blá. Mas na época não tinha Beat'em Up em casa, não, ninguém sabe. É verdade. O Final Fight, o primeiro, foi, na real, pra Flipper, pra arcade. E Beat'em Up em arcade era uma das maneiras melhores de reunir os amigos. Ah, aqueles que não gostavam de futebol iam fazer o quê? Jogar Beat'em Up nos arcades. É, em 89 também, né, complementando, aí saiu o Golden Axe. Ah! É. Clássico. Controlar dragões! Machados! Bah, o veinho! Moedores! As magias, os duendinhos que tu tinha que dar a machadada lá. E os filhos da puta que te roubavam, tu ficava dormindo, os duendinhos, tu batia neles e ganhava as poçãozinhas! 89, né? E aí depois aí começou, né? Começou porque Cadillac de Dinossauros. Podiam. Tinha sucesso antes. O Capitão Comando, a Capcom tem milhões, né? Strider. Mas é claro, David Streets of Rage. A Coco muito! Primeiro jogo que joguei na minha vida. Antes do Street Fighter 2, em 91, o beat'em up era o que tu podia jogar de luta, era isso aí. E tava em ascensão total, assim. Todas as empresas tinham o seu beat'em up. Óbvio que a SNK copiou e fez um beat'em up também. Óbvio que... Todas tinham. Hair. Battle Toads. Tem alguma coisa. É. Battletoads, olha, puxou um de 89. Então, né, isso foi um pouquinho de história, né, basicamente, né. Mas a gente pegou isso de vários sites, blogs, finalmente, blogs retrô que tem sobre beat'em up. A galera muito fã de beat'em up na internet, sabe? O pessoal é muito saduzista. Sempre aí, né? Mas você fez essa pequena história, mas a história mesmo do beat'em up é contada pelos jogos, né? Pela evolução dele. Cada um tinha, por exemplo, o Golden Axe tinha aqueles bichos que tu subia em cima, os dragão, né? E foi evoluindo e cada um modo, ia roubando uma coisinha do outro, né? Porque era roubado. É, mesmo, porque começou o gráfico aquela coisa, depois começou a ter pra dois, né? Depois teve quatro players, seis players. Meu né? Deus! Vinha o Final Fight com o gráfico detonante, comparem Golden Axe com Final Fight. Final Fight, os caras gigantes, né? É. Os caras abrem Fighting Feelings, né? Tá louco? Gigantescos os personagens. A historinha que tinha. Que os caras conversavam. O Final Fight foi o primeiro a ter personagens diferenciados com outros golpes, né? Porque o Renegade era tudo igual, o Double Dragon era tudo igual, só mudava a cor do cabelo. E o Final Fight, não, tinha o prefeito, né? Nosso Rafa da Ucim musculoso pra caralho. Agar! Que dava o giro e o Guy dava os chutezinhos com pera, e é isso aí, né? Assim foi a evolução, graficamente, músicas, até que o gênero meio que decaiu ali na época 32 bits, né? E por causa das tentativas, como era o 3D, eles não sabiam como. Fazer em 3D. Teve alguns jogos, né? Teve até a quase Streets of Rage 4. Não sei se vocês estavam lembrados. Meu Deus, que ia ser pro Dreamcast. Isto, mas antes disso era pra ser o Fighting Force. Frajola, lembra do Fighting Force? Fighting Force 1 e 2, né? Jogão. Pra PlayStation. É. Era pra ser o Streets of Rage, né? E aí deu sim, problema. É verdade, e tal. Né? Os caras saíram do estúdio e fizeram. É, da Core. Jogaram a Eidos. É, da Core, né? Não é nem da Eidos. Mas esse final Core Design. Fighting Force foi, eu acho que, o único jogo, assim, que me lembrei bastante do Contra. Que Contra eu gostava muito. Eu acho que o único jogo que eu cheguei a jogar pra lembrar mesmo foi esse aí. É. Joguei muito no demo de Play 1. Porque aquele Contra de Play 1 não dá, né? Não vai. Ah, de Play 1 lá, aquele Contra... Fail, né? E aí, né, no Play 1 teve os Fighting Force, teve o Die Hard Arcade, né, pra Dreamcast, né, com outro nome, se não me engano. Não, que não tinha nada a ver com o filme, saca? Não Dynamite Zone, Dynamite Cop, bar, não lembro. Dynamite Cop, o nome. Que é bizarro, no Dreamcast teve esse nome. Teve o Streets of Rage 4, que o Rodrigo falou que ia sair online, lembra? Sim. Tem o vídeo aí no postado, Streets of Rage 4 online, que tinha 10 extra, né? Muito loucura, né? Só que daí não deu, não. Que fim levou, né? Feio, né? Pera aí, de quem é a fabricante? Deu, né? Não precisa falar mais nada. Ai, meu Deus. Confio nela, confio. Deixa ela. Confio que eles te enfiam. Leite com pera, não jogou, não opina. E aí depois, no Play 2, teve uns beat'em ups também. Veja só, The Warriors, da Rockstar, nossa chapa do... É! Dos anos 80. Que é bom, né? Eu não joguei, mas eu vi uns vídeos ali pro Gaio. Ah, muito a fuder. Good. Muito legal. Sabe? Joguei na Maré Vermelha em Garibaldi. Ó, parece promissor, hein? Joguei. É interessante, só que eu não sei por que eu não dei bola. É baseado num filme dos anos 80 que eu não lembro o nome, mas Mas é de gangues. Yeah, The Warriors em inglês. É, The Warriors. Aqui no Brasil é um nome bizarro. Teve o Tartarugas Ninja, né, do Play 2 também, que é fraco pra caralho. Não, Tartarugas Ninja, na época, foi uma das séries que ajudou o Beaten Up, porque ficou famosa muito, assim, explosão de famosíssima. Por causa do Flipper, né, que tu joga o Tartarugas Ninja 1 de Flipper, é igual ao do 4 de Super NES, sabe? O Super NES é muito bom. Mas o 1 é mesmo feeling, sabe? Um. Daí teve também o God Hand do Play 2, que é jogão também. É que tu... Ah, segura na mão de Deus. É um jogo engraçadinho, Capcom. E tu vai bater nos inimigos com a mãozona, né? E aí ela vai ganhando poderes e tal, tu chuta sacos, é uma loucura. É um jogo engraçaralho. O jogo que eu tinha e o Frajola falava mal, que é muito a fuder, que é o Beautiful Joy também na finaleira. Não, eu retiro. Eu retiro isso porque eu joguei e é muito bom. Ah, é bom, né? Muito bom. E é o Beat It Up, né? Tem anime. É que assim, ó, eu vi a primeira vez, era bem desenhado, bem colorido. Eu achei, esse jogo infantil. Depois eu joguei a versão de Play 2 lá, o 2. Achei muito tri. Ah, Beautiful Joy é muito fodido, tá louco. E aí, pra finalizar também, acho que o último Beat It Up é que é o Mad World, né? Do Wii. Que é muito fudeu, cara. Loucura. É, mas sanguinolento mais. Sim, muito sangue. É preto e branco, né? Só a única coisa colorida é o sangue, sabe? É muito fudeu. Outro também, que dos últimos beat'em ups que saiu, é aquele Castle Crashers, que é online pra Xbox. Ah, é verdade. Que é todo desenhado. Os caras jogam. É a fuder. Que não, a coisa mais. Os caras dizem que a coisa mais a fuder. Eu vejo os vídeos do jogo que tem o coelhinho. O coelhinho vê que tu tá vindo, ele se caga e ele sai voando com a merda. Tá vendo? Ah, é muito bizarro. Não, é muito. É feito pra ser avacalhado, mas dizem que o jogo é divertido muito. E é online. Então é isso, né? Vamos falar uma lista huge, né, de beat'em ups, os mais famosos de sempre, né? Bom, a gente vai pegar os mais famosos, né? Ou não, vamos pegar algumas séries, assim, vamos pegar os beat'em ups que o pessoal mais conhece, né? Começando pelo, claro, o jogo do Gugu, Altered Beast, 1989, série. Yeah! Rodrigo que virou, né? Virei o jogo de cabeça pra baixo. Calúnia! Esse jogo vinha com o meu Mega... Tava na caixa no meu Mega que vinha junto, só que eu não sei, o primeiro videogame que meu pai me deu, ele disse assim, gostei desse esse aqui mais bonitinho, teu cara loirinho com a bandana. Streets of Rage 2. Aí ele trocou quando ele comprou em Caxias aquela vez. Tu lembra do... Não lembra o que é que tu falou do Altered Beast? Tu falou, meu Deus, o jogo apareceu no Gugu, deve ser muito bom. Sim, tinha a competição dos homens e das mulheres. Valendo! Jogava. Eu não lembro que mulheres! Eu não lembro que programa era esse, mas tu jogava como personagem indo pra frente. Tinha um jogo de primeiro de videogames do. Tinha um jogo de videogames do Gugu no SBT. E o Gugu faliu, né? Saiu da... Record. Sim, mas por quê? Porque ele tinha Mega Drive, né? Olha o cara, velho. Frajola atacando. Então. Mega Drive. Por isso que faliu. Perdeu. Saiu fora. Fãs, mande a ira de Kratos. Olha só. Alien Storm. Mega Drive. Rodrigo jogou. Pô, é muito louco esse jogo. Deu uma alugada. Está oculto nas minhas lembranças. É ter esse invadindo a Terra, né? Loucura. Sim, aí tu joga com um robô muito tosco, que é o Homem de Lata da Alice no País das Maravilhas. É, né? Não, é Mágico de Oz. Não, é muito podre o robô. É da capa. Ele explode, o poder dele explodir. Tu aperta lá, ele explode e volta. E aí mata todo mundo. Né? Cyrax. A cabeça. Bah, é tosco esse jogo. Tinha uma mulher, né, de vermelho e o carinha, né? Eu já não gostava na época. Ah, eu achava trefo desse jogo. Eu não tá gostava, louco? Eu já jogava Final Fight. Os ETs saíam do lixo. Pior! É a única lembrança que eu tenho. Alerta seletiva era. Arcade e Mega Drive. O Mega Drive um pouco só. O Mega Drive começou a ter esses jogos de arcade, né? Por causa da Sega. Que a Sega era famosa por arcades. Eu acho. Battletoads da Rare. Bonito e sincero. Pra NES e Mega Drive, né? Battletoads, um dos jogos mais difíceis do mundo. Que o Nado virou no NES. Nado vira 200 mil vezes esse jogo. Toda vez que eu vou lá, eu tô jogando Battletoads. No NES é difícil, no Mega é mais fácil, né? Super Controle vai botar agora selos nos jogos onde está o jogo. Esse vai ser o primeiro. Onde está Battletoads? Teve as versões. Bicha! Teve a primeira, que é o Battletoads clássico, que esse que é o mais difícil do mundo ali. Ah, mas o do Mega não é tão difícil. É, joga, e as outras, joga, tipo, tem o Super Battletoads que é o e tal, Super, que são os mais... Não, não, tem o Battletoads do Super NES, né, que eu acho que é Super, e o Double Dragon e Battletoads, né, que esse aí o Frajola Life foi, porque eu não gostava. Sim, muito. Isso aí eu gostei. Mas era legal. Tinha cara de ser jogo paraguaio, eu achava que era paraguaio. Isso aí, eu também achava. Primeira vez Double que eu joguei. E... Battletoads e Double Dragon tinha cara de ser jogo paraguaio, olha lá. Sonic 4 e Speedy Gonzaga. É verdade, também. Eu também, na época, como assim, Battletoads e Double Dragon, nada a ver, sabe? Na época, quando eu comprei em Porto Alegre, eu só vi a entrada. Eu não cheguei a jogar, eu só vi a entrada, vou levar. Eu lembro que eu vi assim, e outro motivo que eu achei que era piratão, além desses dois seriados. A engine era meio diferente. É que o gráfico era meio tipo um Nintendinho mais colorido, não era nada era demais. Era uma coisa, né? Meio retrocedeu um pouco a qualidade. Sim, eu notei isso. E não sei a idade do jogo, que ano saiu, não cheguei a pesquisar. Peraí. Mas mesmo assim tinha jogo dessa época muito. Eu tô entendendo mal ou vocês estão dizendo que o jogo é ruim? Não, eu não sei. Me diz na cara essas coisas. O do Mega. Diz olhando pra lá. O do Mega é muito melhor, vai dizer que não. O que adianta ser melhor e o som é pior? O som é muito melhor. Ah, vai. O som é melhor, rapaz. Só é melhor. Virou ceguista, ó. Mas a música do Double Dragon e Battles era muito divertida. Né? Não, que o Frajola tinha essa música MP3 no carro. No carro, via alto. Saia na rua, o lance Battletoads. Era tri difícil esse jogo aí. E o Battletoads do Dragon era mais difícil. Que eu demorei muito pra virar. Tinha só 4 fases, né? Acho que 4 ou 5 fases. Mais 4. O estranho do jogo é que era Battletoads e Double Dragon, mas basicamente as fases eram do Battletoads, né? Porque era no espaço. Sim, tudo no espaço, naves e afim. Do Double Dragon não tinha nada. Só eu fui até naquela fase que tu era engolido por um inimigo, sei lá. Tu tinha que andar dentro do estômago. Estômago dele? É. Pum! Explodiu, meu Deus, lembrança da minha infância. Caralho, eu achava muito a foder isso. Sim, aí. Ele ficava pequenininho. No filme, né? No filme. E no Naruto. Ai, meu Deus, tinha que vir, né? O Moonwalker, né? Caralho! É tido como Moonwalker, é tido como Moonwalker. Ou do Flipper, ou arcade, e o do Mega Drive, né? Eu joguei o de Master System, cara. É, que é basicamente o do Mega Drive. Basicamente, né? É a mesma coisa. O do Mega é mais 2D, mas o de Flipper, baixem e joguem, por favor, Michael não chorará, quase um ano da morte. Olha, sexta-feira. E aí, que o de Flipper, ele joga até em 4 Michael Jackson. E é isométrico e tal, é muito a fuder. Pô, dancinhas, sim, né? Tu podia passar a fase dele dando Moonwalker. Não. Toda criança que ele salvava, ele dançava, né? Pouca emoção, ele chegava na fase, jogava a moedinha, fazia o mesmo barulho do Sonic. Aí começava a musiquinha no jukebox. É verdade, barulhinho. Mas é por causa do filme, né? Do Moonwalker. Sim. Do, que ele chegava, jogava a moedinha. E era igual ao do filme, né? Uh-huh. E no The Flipper, não sei se o do Mega não. O do Mega tu tem que pegar o cometa pra virar o robô, né? O do Mega também tinha um erro, porque não me engano, aquela fase dos túmulos, né? Que deveria tocar Thriller. Eu acho que eu vi isso no Angry Video Game Nerd. É, eu também vi. Que deveria tocar Thriller na fase, porque é a fase do Thriller, sabe? Tá no cemitério, tá com zumbis. E não toca Thriller, toca Beer, toca outras coisas, sabe? Sim. E Thriller acho que não tá no jogo, um negócio assim, não tô lembrado. Não é que não está. Está. Só que não. Não sei porque não criaram o caminho para executar a música. Eu não sei, né? Acho que tá escondida. Eu li isso aí também no lugar. A música tá lá, mas tá escondida e não tem como executar. E no jogo ela não roda. Triste agora, cara, porque tu para pra pensar, foi o único jogo do Michael, né? É, ele teve várias homenagens, mas o único jogo do Michael é esse. Pois é, mas tu vai ver... O conceito e o design, a ideia do jogo foi do Michael Jackson. No Flipper, tu pega o macaquinho do Michael Jackson. Não. Virou robôs. Bubbles. É. Bubbles. Goku, Dragon Ball. É, toma aí, ó, homenagens, perdão. Bubbles. Cadillacs e Dinosaurs. Fodástico. Dinossauro. Não. O Julio e o Fuca. Ai, mas eu joguei, é tudo igual. Vamos cagar. O jogo, no final, ele fica a mesma merda. E uma dúvida. Todos, como, cara, é que não saiu pra consoles? Não saiu pra nenhum, né? Eu te digo uma. Mais uma que o Super Controller vai falar e vai acontecer. Vai ser um remake HD pra PSN, Xbox Live e WiiWare. Aguarde. A gente tá forçando demais já, né? Já ouviram, a gente já escrevam. Gente. Escrevam. Tem que sair o 2, né? O 2. Anota e me cobre na Lanzonete. Cara, era muito a fuder esse jogo. O jogo era baseado em umas histórias em quadrinhos. Deus, né? Jerônimo me contou que tinha o quadrinho Cadillacs e Dinossauros, que era da Marvel, até se não me engano. E aí a Capcom fez. Que, curta a história, deu um cataclisma nuclear e os dinossauros voltaram à vida. E os marginal estavam querendo caçar. O que tu fazia? Tu tava tentando desfazer essa gangue aí que matava os dinossauros. Que aprisionava os dinossauros e fazia experiências e tal. Tu tem o Blanca, né, numa fase. Lembra do chefe Blanca? Igual. Sim, o Blanca, saca? Quarto, por que os caras vão prender dinossauros? Deixa eles circular por aí, comer pessoas, dormir. Eles dormiam, tu lembra que eles dormiam e tu batia neles, eles ficavam verdes, azul, laranja, roxo, tenta apanhar. Deixavam solto, o que mais eles vão fazer? Tem tanto gente aí enchendo o saco, deixa comer um que o outro. É isso aí. Opa, não seja eu. A favor dos dinossauros. Montagem já. Eu montado no Velociraptor. Boa, boa. Eu achei. Pô, do Cadillac Dinossauros eu lembro a primeira vez que eu vi, né? Os gráficos, né? Do Cadillac Dinossauro era muito melhor. Dá pra jogar em 4. Ah, bom. Delícia. Mustafa. Mustafa, calça amarela colada, restart. Mudou. Lembra daquela fase que tu pegava o Cadillac e ia atropelando todo mundo? Ah! Tu pegava a bazuca, a metralhadora. As armas eram muito a fuder. Tu pegava. Pegava o Proton Cannon do War Machine do Marvel. Tinha uma fase que tu não podia sair soqueando, tinha mais estratégia. Tinha os dinossauros dormindo, se tu ia lá, vamos acordá-lo. E os pau no cu iam lá e davam na bunda os dinossauros. É engraçado que o dinossauro vinha e atacava tu, né? É verdade, mas ele atacava os outros, se não me engano. Acho que ele atacava todo mundo. Ele atacava assim. É, isso era legal. Ah, não tô lembrado então. E eu lembro que a fuder das armas que tu dava os tiros assim, sangão, assim. Ah, muito a fuder. A bazuca e tal. É! Essa engenharia foi foda, né? Porque tinha tudo que era item, tinha dinheiro, tinha muita arma, tinha pistolinha. Ou era muito bem feito, detalhes do jogo. O arcade para CPS1, né? Capcom System 1. E tinha nessa mesma linha o Punisher, que tinha no fliperama, que era muito igual, assim, só não tinha. Era bem massa. Mas era. Primeira fase, lembra que tu pulava no ônibus, quebrando tudo e. Punisher de arcade é diferente do Punisher de Genesis, certeza. Tinha, é mesmo esquema do Cadillac, tinha muitas armas. Sim, e o gráfico também era parecido, assim, era lindo. Detalhe que na segunda fase, tu tinha que entrar na mansão do Kingpin, né? E tinha aquele robô de chefe, não sei se vocês lembram, um robô gigantesco. E aí pra tu entrar na fase, tu ia pela piscina. Daí não sei como, acho que o cara ia pelo esgoto e entrava pela piscina do pátio. Ah, tá, lembrei agora. Muito bizarro, daí tu chegava assim, vou por aqui para ninguém me ver, né? Daí assim que o cara pisa, tira pela piscina. 35 pessoas em cima, né? Pá, porrada. Tony Montana feeling. E aí tinha o Nick Fury também que tu jogava. Se tu jogava em dois, podia pegar o Nick Fury. Se tu jogava em um, era só o Punisher mesmo. Uma coisa que eu já vou citar aqui agora. Clássico dos beat'em up é os inimigos com os nomes genéricos. Donovan. Clássico do do Streets of Rage. Tinha os caras que do nada, assim, quando não tinha mais uma porra, eles botavam uma letra, né? Z. Z, é verdade, cara. Z. X. Era só cor diferente, né? É, Mr. X tinha 10 jogos, acho. No Cadillac Dinossauro tinha aqueles gordão, lembra? O cara é muito chato. Piores inimigos. Sim, é igual dos Big Bang lá do Streets of Rage. É a mesma coisa, Deus. Gordão. Assim. Heart, o nome do cara. Coração. Sim. Bah, no Final Fight também tinha os nomes nada a ver, cara. Joseph. E às vezes é um nome muito estranho. Gálcia, né? Gálcia. Tipo, Rolento. Ah. Rolento. Já que falamos em Final Fight, tem 3, né, acho. Tem o 4, que não é 4, que é o do Capcom Studio 8, que é o de PlayStation 2. O 1, 2 ou 3 é pro Super NES, né? E pra Flipper. Ou 1 é pra Flipper. Ou 1 tem o Final Fight 1 Guy, né? Que é do Super NES. Não, tem 2 do Super NES. Tem o normal, que tu joga só com o Code e com o Agar. E tem o Final Fight Guy, que tu joga com o Code e com o Guy. O de Flipper é os 3, né? É o Guy, o Code e o Agar. E dá pra jogar em 2. E no Super NES dá pra jogar só em 1. E tem a versão do Final Fight CD, que é pro Mega Drive CD. Que daí tem todos e tal, que é normal e tal. Mas o gráfico é um pouquinho pior. O 2 e o 3 só saiu pra Super NES. E o 2 tem a Mac. Street Fighter Alpha 3 e PSP. Sim, sim. Ah! É do coisa. Que o 2 é legal. Parece muito Street of Rage o 2. Eu lembro que quando eu joguei Street of Rage eu achava que era Final Fight. Ah. E o Final Fight 3 pra Super NES... Era o meu deleite. Esse eu joguei. Virei na praia. Esse aí, Chico, meu amigo, tinha mandado a tia. Por favor, pegue Street Fighter Alpha 2 para Super NES. Sim, meu sobrinho. Sim. Pegarei pra você. Quando veio a fita, não era Street Fighter Alpha 2. Era Final Fight 3. Ficamos tristes, fomos jogar, não ficamos tristes. É bom, né? É bom. Foi aí, deu um abraço. Perfeito, tri bonito. Tem altos poderes. Tipo, lembra que tu dá meia lua pra frente com o Guy, ele dá um... dá um golpe. Que ele não tem no Street Fighter, ele ficava de cara. Porque ali ele tem a magia e o Spider não tem. Ah, é verdade. Tinha múltiplos caminhos, depende do que tu fazia, mudava. Levava ao mesmo lugar sempre, mas era caminhos diferentes. Sim, levava chifões diferentes. Sim, sim, é. Mas era muita fudeza, esses 3 Final Fight. Teve depois outro Final Fight, que esse não é beaten up, só vou citar pra explodir a cabeça de vocês. De Saturn pra Flipper, Final Fight Revenge, que é um jogo de luta. De 3D. Novo, BOOM! É, eu não sabia disso. E tem toda a galera do Final Fight aí no jogo de luta. Andorre, Poison, todos. Capcom, né? É. Tem também tem a versão que saiu pro Game Boy Advanced, né? Que é mais inteira do Final Fight 2. Tem também a versão pro... E já que falamos em Final Fight, que era o melhor beat'em up do Super NES, vamos falar do amigo do Rodrigo, Streets of Rage. O meu filho. Que foi o primeiro jogo que eu joguei na vida e blá, blá, blá. De novo? Todos os casts a mesma história, né? Streets of Rage, eu não lembro onde é que eu jogava. Acho que foi com o Evandro, no antigo Mega dele, que ele acabou me dando. Que eu lembro claramente, muito tempo atrás, quando eu falei contigo, Rodrigo, tu falou de Streets of Rage, eu lembrava só do cara da polícia. Pois é. O Robocop. 1, 2 e 3, né? Streets of Rage, 1, 2 e 3, né? O 1, se eu não me engano, surgiu em 91, né? 5 e 2 saiu em 92, tenho certeza. E o 3 acho que 94. Cara. O 1 e o 2, eu acho o 2 o melhor. O 2 é o melhor. Que é a história clássica, né? Galera do bem tentando salvar a cidade dos do Evil, Mr. X. Mr. X fudido, que é dominar aí as facções da máfia. A Engine é totalmente diferente dos outros, dos sucessores. O primeiro, na verdade, é um diferente. O terceiro é igual do segundo. O primeiro é um pouquinho diferente, É um pouquinho diferente. Só acho que as fases são triclone uma da outra, sabe? A primeira fase do Streets of Rage é igual da primeira fase do Streets of Rage 2. É bem como o nome diz, bem Streets mesmo, nada de mais. Isso foi legal, né? Bem nas ruas da cidade, assim, tipo Final Fight, isso aqui, ó. Eu acho mais legal o cenário. Sim. E tirando as músicas, né? Que, por favor, usa o Koshiro. Deus, do 1, do 2, do 3, sempre. Eu achava legal as fases que tinham detalhes, tipo, cartaz e procurado, dos personagens, gente das gangues e tal, saca? Eu achava muito a fuder, tipo, esses detalhes, tipo, tu via os jornalzinhos voando. Ah, é, né? É verdade. As lojas sempre iluminadas, as lojas de roupa. E tu quebrava tudo, né? Quebrava tudo. Telefone, lixeira, cabine... Pois é, tá uma coisa que eu achei estranho, porque não teve outras cabines de telefone nos sucessores. Só não tinha. Acho que ocupava muito espaço no jogo. E tinha a polícia no 1, né? Que o Júlio polícia falou. Tu invocava a polícia no 1, tu controlava três personagens, o Axel, a Blaze e o Adam. É, no 2 o Adam foi sequestrado, tinha o Skate. O Adam foi sequestrado, aí tinha o sobrinho Max. Dele, o Skate. E o Max, nome do cara, Skate. O outro cara é o Bicicleta. Outro sobrinho. E o Max, que é o Frajola, né? Sim, o Max é o cara mais whatever. Max Thunder. Nada tipo, ele dá uma construção. Ah, vou ajudar aí, meus caras. Eu vou ajudar. O pedreiro lá, assim, ó, acabei a obra hoje aí. Ó os caras lutando aí embaixo, eu vou lá. Gente. Mas eu sei porque ele foi ajudar, por causa da Blaze. É, queria pegar a Blaze. Viu a Blaze, vou lá, né, vou ajudar. Uma coisa clássica do Streets of Rage, que também era conhecido no pessoal gamer, assim, era por causa que a fita japonesa e americana era a mesma. Se tu botava num Mega Drive japonês, era o... Que é o nome dele? Mary Knuckle. Mary Knuckle, e nos Estados Unidos tu botava, daí era Streets of Rage. Só o 3 que teve uma história aí... Do nome? Sim, porque o nome era diferente e a história também era diferente. Era meio diferente. Nos Estados Unidos com leite com pera a história. No Japão, isso é verdade. Eu só joguei a leite com pera. Eu também lembro que tinha as diferenças clássicas dessa época, dos anos 90, que no Japão a mulher era tripelada e nos Estados Unidos ela botava mais roupa. É mais vestida. Eu acho que a Blaze, se não me engano, nos Estados Unidos ela tem uma blusa mais comprida e nos Estados Unidos ela tá tipo só com top. Sabe como tu descobre? Delícia! Ela vem lá vou jogar, vou jogar. Cara, na capinha do 2 que eu tinha, a Blaze tinha um shortinho assim, tri rasgado e o bustierzinho, sabe? E no bustier! Jogo, que vem a ser um bustier? Lanzolette! O que é o bustier? Bustier, termos que tu ouve nas músicas lá, é o vendedor de roupas. Lanzolette. Bustier. O bustier, não, hein? É isso aí que tu falou, aí é no top Google. Que eu falo. Sim, é um topzinho. Eu acho que no Japão ela é tripeladona e ali. Fica o link do que é um bustier. Que é o bustier. Se achar no Google. Eu afundei que tu quebrava as mesas e achava mesas, lixeiras bustier. E afins, caixas. Não, tu quebrava a mesa e tinha um refri. Um refri, um bolinho. Tinha ouro, né? O ouro. As barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E também a outra coisa. O bustier. Nos outros tu dava três facadas, assim, por exemplo, Final Fight, no Cadillac e no Salos também. Tu pegava a espada, tu dava, tipo, cinco espadadas e tu perdia ela ali, não. Tu segurava até que tu conseguia. Ela se quebrava, né? Sumia. É que a maioria dos... Piscava. Mas tinha alguns de arcade, jogos que tu dava com ferro, sei lá, entortava e caía da mão, né? Tinha. E o Streets of Rage, ele tinha o cano de aço que dava e dizia, ó, esse é bom. Esse é bom, eu vou segurar mais tempo. É tigre. Pô, e fica a dica, eu vou falar uma coisa, vai explodir a cabeça de vocês. Vocês lembram do Jack, aquele carinha que controlava as facas, dava aquela risadinha? Sabe quem usou esse midi em suas músicas? Batoré. Se você pensa que é bonito, aí tinha você pensa que é bonito ser feio. Você era minha mina, eu era o seu amor. Rasguei sua calcinha e você falou: ah, parou! Ah, meu Deus, okay. O link está no post, se tiver. Acho isso, por favor. Se você pensa que é bonito, a música do Batoré, a risadinha do Jack do Streets of Rage. O Streets of Rage 3 tem aquele velhão muito louco, cara, é o Mestre Kami, né? Tipo, o Jack. Tipo, ele é tri forte e é tri velho. Ele é o inventor lá. Ah, lembra do Shiryu? Canguro? Canguro? Aquele velho maluco lá. Lembra do Shiryu? Shiva, né? Que era igual do Shiryu. Ó, oh, muita fuder. Última fase do Streets of Rage 2, só tem o Mr. X lá sentado, assim, escorado, maior tédio. Aí tem o Shiva na hora, você faz assim com a mão, faz um gesto e manda o Shiva atacar. Final attack! Daí no 3 tu podia jogar com ele, né? Tu podia muita fuder no 3, né? E agora pra explodir, pessoal que tá. Chega a suar a bunda aí de emoção, que lembrou do Streets of Rage. Tem um Street of Rage Remake pra computador. O Gordo me passou. Não é em remake em HD. Não, ah, eu não joguei. Se emocione. É bom. Eu passei. É com todos os Streets of Rage junto. É muito como se fosse um, dois ou três seguido. Dá pra escolher todos desde o início. E tem a polícia. É uma orgia, então. É uma orgia de Streets of Rage. E os caras, é coisa de fã mesmo. É muito e bom. Bustier. Muito bustier. Ainda em consoles, temos várias séries que não sei se vocês querem se aprofundar. Power Rangers, Mighty Mouth e Power Rangers. É, clássico, eu jogava muito, muito. A Coco, Super NES, Coco. Tem a versão do filme e a versão normal da série. Mas tem um bit, não sei qual que é o do filme ou se é o outro, que tu, quando tu vai lutar com o chefão, tu luta com o Megazord. É verdade, acho que é o do filme. E tem o de Mega também, Mega SNES, é. Receberam esse é game. Muito bom. Fica a dica, quem é anos 90 fã de Power Rangers. É, vale a pena. E tem o Splatterhouse também, né, que merece ser citado, agora também que vai ter o remake. Ah, Konami. Violento, né, loucura. Mais a máscara. Sério. Esse é mais sério, né, esse foi o primeiro terrorzinho, né, tem até nos jogos de terror que a gente citou ele. É um terror de consoles, né. E pois é. Tinha bastante exploração, de acertar as portas. Que era meio aventura, né? Tu ia nas portas da casa, tinha que acertar o lugar pra ir. Mudava bastante por causa do clima, que não era nas ruas, né? Que quase era, todos era eram ruas. Sada, mais consoles. X-Men Mutant Apocalypse. Oh, de Super Mario. Tem história, hein, Six? Ah, esse é foda. E difícil. Que jogo. Ah, que difícil. Joga era hoje, difícil. É trifácil o jogo. O The Mega. Ou era de Super NES? Três beat'em up. Capcom, fudeu. Três beat'em ups a fudeza de Super NES que eu me cagava pra virar. Esse aí, o War of Gents. Que é o Marvel Super Heroes, né? É, que eu aluguei pensando que era, opa, o jogo de luta, Marvel Super Heroes. Eu também pensei que era. Fui ver um beat'em up. Puta que merda, né? E um outro que é. Que eu não lembro, mas é a mesma história. É a mesma engine, o X-Men é e o Marvel, né? É o mesmo esquema, só muda os personagens. Mas tem mais um, que é a mesma engine também. É o mesmo vaso, só muda a tampa. É, e é difícil, bata logo. Esses beat'em up aí de Super NES, eles não tinham o plano, né? Eles eram os beat'em up 2D que eles chamam, que só pulava e tal. O Sengoku, né? O Gel, né? Júlio pode falar mais. Cara, eu joguei o 3, eu vou começar pelo 3. Joguem o 3, pessoal. Baixem agora, joguem no emulador. Gráficos lindos, jogo lindo, personagens carismáticos, tudo muito tri. Oh, o jogo é curtinho, o 3. Mas o 1 e o 2, que coisa psicodélica, louca. Não conseguia me conter jogando. Jogo aí merece um baú do Julian, ó a dica aí. Ó. Oh, é muito louco. E é mais hack and slash, porque tem as armas e tu detona os caras, assim... É, né, Gel? Vou citar, eu jogando os detalhes, vou ver como é que é esse Sengoku. Olhei e disse, pá, gráficos dos anos 90, início, né, normal. Comecei a jogar, peguei uma bolinha, viajei num portal que nem o Amakusa do Samurai Shodown 4, saca? Que ele abre aquele portal. Ah, que massa. Igual, aí subi pro céu, e matei um monte de cara desse e voltei pra terra. Ou é o tempo todo assim, aí tu pega uns poder, que é umas bolinhas que saem dos caras e tu não tem como dar na hora que tu quer. Tu dá quando tu cai no chão, aí tu vira um cachorro... É louco! Loucão, com louco, K-U-M. Louco. É Japão, né, cara? Jogo do Japão, é muito Japão. Esse jogo é muito Japão. E fez sucesso na época, eu cheguei a ler e tal, disse, vai, é muito louco. Mas, consoles, o Spider-Man, né, o Separated and Gex, lembra desse jogo? Sim, não. Maximum Carnage. Maximum Carnage, bora, muito a fuder. Que tinha os quadrinhos em cima, né? Boa! Jogava com o Homem-Aranha e com o Venom. O Homem-Aranha eu me nego a jogar, odeio isso. Odeio Homem-Aranha. Como assim? O herói que só apanho. Ô, mano. Ô, Franjo, odeio a Disney e Homem-Aranha. Já que, eu falei em quadrinhos, por que não citar o melhor jogo de Mega Drive? Comic Zone. Ah, delícia! notícia. Esse eu tive que ver pra acreditar se era bom. E é, tu achou bom? Não, é massa, muito tri. O único que virou aqui de nós foi o Fuca. Fuca, palmas pra ti. A ideia, o conceito do jogo, assim, vai. É o único bom jogo que tem isso, né? Que tu entra no quadrinho, né? Muita fudeu. Cada ação tu pode modificar a historinha, escolher caminhos diferentes. Ah, tu não modifica a história, né? Mas assim, tu escolhe caminhos diferentes. Daí tu tem que jogar muito o jogo pra saber qual é o melhor caminho e tal. Sim. Só que é ridículo porque tu tem uma vida o jogo inteiro. Aí que tá. Bah, esse jogo era difícil pra caralho. Eu e Evandro não viramos. Sim, saiu em 95, né? Já tinha Play 1 na época, então... Sim, tem versões para Game Boy Advance e PC. É, ninguém viu, né, coitado, o jogo. Era tão legal. Game Boy Advance não é muito bom. É exatamente igual, só que é mais 32 bits, assim, mas é resolução menor, então é vontade de jogar de... Tem pra PC... Golden Axe 1, 2 e 3, né? O 3 só saiu nos arcades, 1 e o 2 pra Mega e arcade. Ah, Coco, nesse jogo... O 3, é, eu joguei. Os gráficos são melhores e tudo, mas é... Ele é meio estranho, assim. Ele parece só... mais um beat'em up da Capcom. É, e tem só o coisa, o vovozinho lá, como é que é? Não tem os clássicos, né? Que era o homem, a mulher e o velhinho do machado. Deixa eu falar a loucura. A mulher é um centauro, mas ela não é um centauro. Porque quando ela vai subir nos bichos, é um centauro. Ela vira normal. Ela vira uma mulher normal com as pernas. É muito bizarro jogar com ela. Não, é do jogo mesmo, é muito louco. Tem aquele velhinho do machado, só que ele não é ele. Tu joga ele montado em cima de um homem. O quê? Mas é trio jogo, é mesmo o feeling dos velhos, é a evolução dos velhos. Esse jogo é do demônio, cara. Ah, fizemos duendezinho nas transição de fases. É. Ah, tô dormindo e os demoninhos assim, era muito assustador. Eu lembro os duendezinhos. Que era bizarro, porque eu matava eles pra eles ir embora. Não matava eles pra pegar o item, porque dava medo. Sim, era assustador, velho. Eu tinha medo daquele. A musiquinha duendes. Era meio tenebrosa. Os caras deixavam tu dormir, né, cara? Eu quero dormir e vinha o cidadão lá te roubar. Aí o cara sonhava de noite que vinha o duende lá. Legal que eles levavam umas coxonas, né, na sacola. E tu comia e levava uma poção, né? O primeiro jogo tem isso aí de poção, né? Isso. Que tu podia usar, foi bem diferente. Usava a poção, né? E o botão de que tu chamava a polícia, tu invocava as magias. E a dancinha. Isso, tu segurava... É, se tu segurava, dava mais magia. Sim. Né? Acho que no 2, não lembro. A mulher chamava um dragão, o cara chamava uns raios. Era sim, é muito... Se subir em cima dos bichos era muito foda. Isso aí começou ali, né, que tu subia, montava nos bichos, né? Tanto que o Golden Axe novo aí, que é uma bosta, é, tal, né? Fuck, que é o Beast Rider, que se baseou nisso de montar bichos e... Pá, que porcaria, né? Mais consoles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Pá! Só um negócio. O melhor Turtles in Time, pronto. Deu, né? Meu Deus, acabou. Os The Flipper joguem, que é muito... O 1 The Flipper é muito a foda, que tem a April O'Neil. April O'Neil habita meus sonhos até hoje, né? É. E ela... A fase do como é que é, do esgoto que tu sai voando. Ah, muito foda. Os Tartarugas Ninja, eu acho uma série muito massa. Todos os jogos. No arcade dá pra jogar em 4, né? Sim, sim. Em 4. Uh-huh. O Multitap do Super NES também dá pra jogar. É, eu ia dizer agora, com o Multitap dá pra jogar em 4 também. Mas quem tinha isso? É, só a revista. Ninguém. A revista. Tartarugas Ninja eu acho uma série muito a fuder por causa da improbabilidade dela. Como assim? Meu, é um jogo, um filme, um desenho sobre tartarugas adolescentes ninjas. Tartarugas ninjas. É, tartarugas são lentas. É a coisa mais louca que e o mundo da pizza. Pizza. E comiam pizza. Pizza e mestre Splinter, né? Ratão. E era um jogo bem fácil, né? Eu, pelo menos no Super Nintendo, era fácil. Ele era bem tranquilo. Sim, bem tranquilo. Todas as versões. Era bem divertido, ele era fácil. Esse aí tu podia jogar o personagem na tela, né? Isso! Sim. Isso mesmo! E tu agarrava ele e jogava ali. E tinha um chefão que tu tinha que matar só fazendo isso. Acho que era o último chefão. Que era o Destruidor? Não sei. Shredder? A dupla de inimigo lá que tu tinha que enfrentar. Rocksteady e o Rinoceronte, né? É isso. Rinoceronte e Rocksteady. O outro é, eu não lembro. Tudo a ver com o filme também. Ah, o filme eu acho trifilme. Eu assisti o 1 e o 2. O jogo saiu na época do filme, por isso que Konami, teve sucessão, né? Konami. E o filme 3, que é aqueles que viajam no tempo. Ah, o filme 3 eles viajavam pro Japão feudal. É uma viagem. E eu vou falar agora, já vou encantar dois beat'em up. Tartarugas Ninja, você é fã? Você quer um beat'em up bom? Joga o Tartarugas Ninja desse filme em CG ali, do último que saiu. The Game Boy Advance. É muito a fuder. Eu virei três vezes seguida. É o feeling do beat'em up, né, cara? Dos antigos. E o gráfico é tri bom. o desenho dos personagens, os itens. E também tem essa mesma produtora, que foi a Ubisoft, que fez esse jogo aí. Ela fez a versão do A Vingança do Sith, Star Wars Episódio 3, para o Game Boy Advance e pro DS, que também é em beat'em up e também é muito a fuder. Fica a dica, joguem esses dois, por favor. Star Wars. Cara, tu falou em Game Boy Advance, tem que lembrar um jogo que eu joguei ano passado só. Eu conheci ele, porque eu sou fã da série, o Rodrigo vai odiar, mas é um jogo foda de beat'em up. Dragon Ball Advance. Joguem. Outro. Joguem, por favor. Esse jogo é tão foda. Ó, eu vou falar. Tu vira com o Goku, aí tu pode jogar Kuririn. Tu vira com o Kuririn, tu quer jogar de novo, porque é muito... Pode jogar com o Ninja Púrpura. Bah, ó, loucura, loucura. Porque é o Dragon Ball pequenininho, quando sabe? É o Dragon Ball original. É igual, né? Do mangá, igual do... Que ele coloca os braços abertos, ele gira... Ele tem o bastão mágico lá do vovozinho, é muito até foda. A cena que... A nuvem. Até a cena do... A cena do Kamehameha, que tem o Mestre Kami lá, e ele bastão. Tá no carro, assim, se mata todo ele. Ah, vou também tentar. Explode o carro, né? É igual o saco do mangá. É muito. E o sistema de combos, tipo, tu não enjoa. É rápido, jogo, é rápido. Tu pode ir correndo assim, dar um chute na boca e dando soco e dar o Kamehameha tudo junto. Tu levava o inimigo pro céu, tu pulava com ele lá em cima, pegava o bastão, enfim, era muito rápido. E é muito bom. E é bom Advance, tudo isso. É, né, muito feliz. É muito afundado. Não, confere. Eu não sei se é fã, mas confere. Não, por favor. Vamos conferir. Não, esse aí é o selo de garantia Julie Jogão. É, não, esse é jogão, sério. Qualquer esse um que jogar vai achar foda. É, pode ser, não precisa ser fã do Dragon Ball, que é beat'em up bom. Outro também, que é a dica do que o Game Boy Advance tem vários, o Gekido. Ah, esse jogo de Game Boy Advance tem. Eu achei sem querer esse jogo no meu DVD, que tá cheio de ROM, mostrei pro Everton. Everton cagou. O jogo é todo em anime. Desconheço. Outro também de Game Boy Advance é a remake do Double Dragon 1, que esse vale a pena jogar. Eu não sei, é bom mesmo? É bom. Porque o velho ou o antigo é muito difícil, é muito estranho de jogar. Esse novo aí é mais atual, assim, jogue. Se querem conhecer Double Dragon. Play. Simpsons The Game. Credo. Tu não jogou, Frajala? Não. Oh, Simpsons. Não. Não jogou Simpsons? Jogão, não, é joguei. Muito a fuder. O jogo saiu no início, cara, acho que era a segunda temporada, terceira temporada do desenho. É o caso dos... Até o traço é um pouquinho diferente do que eles são hoje em dia. Que jogo difícil do caralho. É meio enjoado esse jogo aí, né? Porque é bem repetitivo. Tu dá pra jogar até em 4, né? Tu tem que jogar em 4. Em jogar em 1, não, tu não... Tu não usa em 4. Bah, é muito a fuder, porque, tipo, a Marge bate com o aspirador, o Homer é muito engraçado. Os gráficos são muito bons. É. Tá sempre nos top 10, tanto no Screw Attack, eu acho que é o segundo, cara. Falando do Screw Attack, agora eu me lembrei do Top 10 Screw Attack, que tem o X-Men, o beat'em up do arcade, que tu joga em 6. É, esse também, eu cheguei a jogar sozinho. Como é o arcade eu joguei em 6? É um arcade, Frajão. Ah, me esqueci que tu tinha o teu Master System. Não, mas no arcade com 6, no meu sofá cabe 4, apertado. Esse aí eu só joguei no emulador, mas o pessoal disse que é muito a fuder. Eu achei legal no emulador, mas jogar em 1 não é o mesmo filme. Não, né? É, não dá mais. Beat'em up é pra jogar em mais, galera. É. Acho que hoje foi lá, acho que deve ter ficado datado, sei lá. Na época foda. É, orgia em 2 não é orgia. Fajola, sabe. O jogo que achei legal, já foi citado, esse é Play 1, o Fighting Force, cara. É, a gente achava pode... fuder que tu agarrava, pegava os carros, passava o trânsito na rua, tu pegava os carros e atirava nos caras. Achava muito Streets of Rage. Era, muito Streets of Rage. Sucessor espiritual, saca? E os gráficos eram bem feitos, assim. É, era aquela coisa bem feita, né? Mas hoje em dia já... Personagens meio parecidos, tipo, o grandão, a mulherzinha. Várias fases na rua, né? Fases na rua. Oh, e era, meu Deus, era 97 legal. Saiu o jogo. Como diria Shinkoio, essa aqui é pro Frajola, só conheço um FF. E o nome dele é Fighting Force. Oh! Um FF. Para não foi dizer né? Vai nascer de novo. É. Esse Fighting Force, eu lembro que eu via na Ação Games, puxava o saco a fua. Assim. Ah, era a tri. Frajola, Tekken tinha um beat'em up, né? Sim, o Tekken Force. Igualzinho os classes direito, a franguinha e tudo nas lixeiras. É verdade. Tu sabe o que, né? É um beat'em up moderno que eu achei muito tricky, é da Square? The Bouncer. Isso sabia aí, sabia que tu ia falar. Ah, eu tava não virei, pensando. Chegou, virei. É? São várias fases, todas intercaladas com cenas em CG. Não é da Dream Factory esse jogo? Dream Factory e... A Square só não largou só o jogo? Distribuiu. É, né? Mas, pô, era muito falado também... O engine do Play 2 era esse jogo aí. Também tinha um lance assim no Tobal. Verdade! Ah, é verdade. É. Tobal do Rodrigo. Eu não virei todos os lutadores, mas virei esse modo. Mas junto com o DRPG tinha esse modo mesmo. Tinha também o modo RPG, daí. Tem um jogo que eu jogava no Play 2, pra Jola pode rir agora, do Jack Chan Stunt Master. Que jogava no Play 1 também. Ah, que eu lembro que você falou, mas eu não... O do Play 2 é daqui, do desenho, né? O do Play 1 é do filme dele. O do Game Boy Advance também é do desenho, que é Jack Chan Adventure e tal. Que eu lembro que eu vi as imagens, o bar deve ser muito... Eu sou muito fã do desenho do Jack Chan, achar muito a fuder. O Mobu Guy Fade e tal, né? E aí eu lembro que eu... Quando eu comprei o Game Boy Advance, eu fui jogar aquilo lá e é bem difícil, é bem estranho de jogar assim. Lembrei do beat'em up atual de PSP, Bleach Hit the Soul, feito pela Sony. É muito a fuder o jogo. Quem é fã de anime, tem as vozes, tem as cenas de anime, tem os especiais. É muito a fuder. É, esses animes novos aí de luta, sai muito beat'em up. Tipo, do Naruto tem uns três, cara. O Mark Chronicles, né? Sim. É. Rodrigo, que é fã aí. É, o DDS eu acho que tem até... Até se não me... Guilty Gear ou Isuka. Sim, é beat'em up. E o beat'em up da Sailor Moon também, né? Bah, os beat'em up você não vai jogar com a minha namorada. É clássico. E pior que é um beat'em up normal igual só. É a Sailor Moon, sabe? Beat'em up é um jogo que se enca... é um tipo de jogo que se encaixa em qualquer coisa. Se tu pôr o Papai Noel e um duende, dá pra tu fazer um jogo decente, sabe? Alien vs Predador. Arcade. Bah. E tem no Super NES também, né? Ah, do Super NES é muito ruim. É o Fajol. Não, eu gostava porque eu era fã dele. Mas eu também, quando jogava no emulador, eu achava tri, porque era quando descobri que dava pra rodar o de Flipper no meu computador, ó. Da Capcom, por favor, me possua gráficos, por favor, me possua jogabilidade, por favor, me possua golpes. Tem muito golpe. Tem 30 golpes cada personagem. Ai, o de Arcade tá louco. Oh, e vem 30 Alien que matar. Chove, né? Cara, é chuva. Tem só 4 fases? Tem 5 ou 6. É, 5, 6. É tricurto, sabe? É tricurto, mas é tri difícil. É, curto, mas é bom. Tem a Alien Mãe lá, tá louco, tá louco. Eu sei que quando acaba o jogo, meu Deus, quero de novo. É, jogando de novo. Tem dois tipos de predador pra pegar, né? É, dois tipos. A gente esqueceu também de falar mais um pouco do Dungeons and Dragons, que tem 3 jogos, né, Frajola? Dois. Penso dois. O Towers of Doom e o Shadow of Mystaria. Isso. São muito a fuder. Olhem, procurem. Ele mistura RPG, né, com o beat'em up. É, tem ele mistura meio que Golden Axe, mas mais aprofundado nesse negócio de magia e tal. Ele mistura mais esse lance mesmo do Dungeons & Dragons, que é as cartas itens, os itens, assim. Tipo, no meio da luta, tu pega, tu pode comprar, ter... 4 personagens. É, e é basicamente os clássicos orcs, essas coisas aí de Senhor dos Anéis, né? Não, é um cara fortinho, um mais ou menos, um meio velho. Um mago ali. E um baixinho, tipo o Gimli, né? É. Sim, é Senhor dos Anéis, e Dungeons & Dragons, é tudo fantasia da Idade Média igual. Saiu pro arcade e o Saturno, né? O Saturno precisava de cartucho de expansão. Aí. Tem 2, é muito a fuder. É. E é bem diferente, assim, se tu quer um beat'em up não tão simples, que é só da soak pra frente, assim, esse aí tem mais esses lances das magias, que é mais a fuder. Assim, o gráfico é muito bom, cara. E Capitão Comando, porra. Esse cara. Capitão Comando clássico, que Capitão Comando era o mascote da Capcom. O mascote que é esse personagem bizarro junto, né? Trimassa. Tem aquele ninja, a múmia, que eu não lembro quem, acho a que múmia. O Jerônimo só pegava a múmia. A múmia era mais a fuder, dava girada, né? Que matava todo mundo. O Nenê com o robô, loucura total, e o Capitão Comando. O Nenê com o robô, Frajola é o Nenê com o robô. Montagem já. Brinquedo assassino. O de Flipper dá de 10 a 0 do de Super NES. O de Super NES a adaptação é bem feita, mas assim, é outro feeling jogar o de Flipper, é muito mais a fuder. Tinha o do Flipper e tinha muito maior os lugares, os personagens. Bem colorido, né? Bem legal. 10 fases que tinha. Era mais... futuro, é o Final Fight do futuro, você sabia, né? Que se passa na mesma cidade em 2026, 24, sei lá. Codinho. Tinha lido também, isso aí. Tem um aqui que meu Deus, eu virei. Esqueci de citar. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Esse cara, é muito foda esse cara. Cara, é muito a fuder. Tu enfrenta os 4 deuses. Os personagens são tão bons que eles usaram no Mortal Kombat 4. Seria o prelúdio. É um pico. O Fuji. Só que na real é um pico pra série, né? Que é 10 anos antes do primeiro Mortal. Isso. Pra já lá vai falar, tem Sub-Zero tá gelado, né? Porque ele é todo durão naquele jogo. Eu não gostei. ele é bem duro, né? Ui. Mas sanguinolento que era aquilo. A jogabilidade de Mortal Kombat era desse jogo, era engine do Mortal, né? Isso! Muito podre, tipo, não tem o que fazer, ou tu vira pra um lado ou pro outro. Ou pro lado ou pro outro. Podre, cara. Só que tinha as cenas em CG que era real, né? E tu lembra que Frajola uma vez vinha 8 da manhã aqui pra comprar esse jogo de ti e comprei. É, eu comprei e não gostei, achei muito... Cara, eu virei esse jogo, na locadora. Esse é um dos jogos que até hoje eu tento jogar e não consigo em emulador em nada. Hoje acho que não dá, porque... Ah, eu jogo, consigo. Talvez, porque a jogabilidade dele é muito travada. Não, eu sei como é que é. Ter jogado 64, mas no emulador funciona estranho. Rush the Beat. Mais Mortal Kombat, Shaolin Monks, que é meio hack and slash, né? Me falaram que é muito bom esse jogo. Como assim me falaram? Até eu só vi o CG inicial e joguei um pouco. Eu não sei, nunca vi isso aí. Eu também não joguei. Os caras, Leite com P, agora eu descubro todo mundo aqui. Tá, louco. O Juni, tudo bem que não tem Play 2, mas os dois aí não jogaram Shaolin Monks. Eu acho que eu vi até no teu Play. Só joguei Special Forces. Todo mundo mostrou esse jogo. É, história do Mortal 1 e 2 em Bitter Up. Era um CG comum mesmo. E tem as fases do Mortal 1 e 2. Isso. Muito foda. É, fodeu o jogo. Pode jogar com o Liu Kang e Kung Lao. Fatality do Kung Lao, que puxava o carinha, que até vão usar agora no remake. Sim. Olha, galera... Por favor, ouvintes, chamem eles de Leite com Pera. Não jogaram Shaolin Monks. Eu joguei só o Special Forces. Bah! Eu peguei trauma daquele Special Forces do Jax. Por isso que eu não joguei. Por isso que eu não joguei. Por isso que eu não joguei. Mas isso não é beat'em up, né? Eu não sei, eu nunca vi. Só sei que é quadrado em up. É quadrado em up. Coitado. Eles se meteram o pau nele. Depois que saiu Mortal 4, eu bani Mortal Kombat na minha vida. É verdade. Sério, admito. Bani. Banam, por favor, banam. Dica do Julio aqui, achei na locadora sem querer. Vi a capinha, que jogo é esse? Vou alugar. Aluguei. Rushing Beat. Em japonês acho que é outro nome e tal. É um jogo beaten up clássico, assim. Muito a fuder que tu pode editar tudo. Tudo. Todos os nomes de todos os inimigos tu edita. O teu nome tu edita. A cor do personagem, o boné de uma cor, a calça outra cor. Super NES. Tu pode editar tudo. Eu lembro que eu sempre botava os nomes de todo mundo antes de jogar. Tudo. Botava lá. Tinha um cara lá que ele era vermelho, cabelo Fuca. Era o Fuca. Fica a dica agora. O cara gordão era o gordo. Quer jogar Rushing Beat no Wii? Jogue Silent Hill Shattered Memories contra o arcade do jogo. No PSP não dá pra jogar, mas ouvi falar que a versão de Wii dá pra jogar. Tem o arcade do Rushing Beat do Contra, saca? Numa salinha. Que no Wii. E esse jogo, eles são três jogos de beat'em ups clássico e tal. Eu lembro que nos Estados Unidos ele só teve nome estranho, né? O nome em japonês eu não tô lembrado agora. Que eu lembro que tem um que do Super NES que o nome que é The Peacekeepers. Os Mantedores da Paz. Olha bem, se vai jogar um jogo com o nome The Peacekeepers. Vai ficar o quê? Quieto? Mantendo a paz? E é beaten up? Como assim? Tem mais, né? Tem vários. Tem muito mais, muito. Batmans e Capitão América e Super-Homem. É, esses Sonic jogos de Blast. Quadrinhos geralmente é... Tanto que falando de jogos em quadrinhos aí que vai vir o jogo do Scott Pilgrim, quem é fã aí, vai é um beat'em up dos clássicos, 16-bit. Gráfico quadradão no seu... Tem um jogo... Beat'em up vai chorar todo. Tem um jogo aqui, Pulirula. Conhece? Não! Vai! Foi Deus que mandou tu falar assim. Esse é o jogo mais bizarro do mundo. PlayStation 2 ainda por cima. O jogo é muito... Tem os cenários. Bom, o link está no post. Por favor, vejam vídeos desse jogo. Tu é um cara com pirulito que bate nas pessoas. É em desenho. No meio das pernas da mulher. Eu vou pôr só uma imagem. Tu passa no meio da fase e tem uma perna gigantes com uma porta pra tu entrar no meio. Mentes fertes, imaginem. Japão, eu te amo. Separa arcade, Play 1, Play 2 e Saturno. Play 2, tá, tô comprando. Trump é um gênero que foi, né? Acho que é isso. Tem muito mais, né? Muito mais jogos pra... Voltaremos a falar de beat'em ups no futuro, ou um especial de alguma série, ou ok, mas voltaremos com certeza. Sim, sim, mais pra frente, né? Só sei uma coisa, beat'em ups é o pretexto para reunir os seus amigos, um dos melhores pretextos da época. Gostaria que isso voltasse, mas pelo jeito agora vai ser online. É, modo cooperativo, assim, pra um ajudar o outro, isso não tem. É, e não, eu acho que beat'em up não... Cara, não, online não é o mesmo feeling. É a mesma coisa que a máquina botar um personagem pra te jogar. Assim. É, não é, parece que não é. Tu não real, vai com o cara, vai tu. Pega o cara na frente e eu vou atrás. Eu não sei. Né? Aí que clássico tá. Bater no teu amigo, às vezes, ela dá uma pra porrada bacalhar, pra bacalhar. Como é que é? Cadillac e dinossauro. Ah, né? Quando o cara tá com um pouco vital, o teu amigo pega lá o franguinho. Não, meu, era pra mim, ó. eu tô com menos vital, cara. Pega, pega, pega aqui. Ou tu pega não, sem querer. Tu só pega tudo! Fica não, parceria. E vai dar uma porrada pra falar. Parceria, parceria, eu pego a tua ali, que tu tem menos vital e eu. E não sei como é que tá, né? Agora com essa retro mania ali. Retro aí, vamos ver, né? Quem sabe sai alguma coisa em HD, né? Sit afraid! Todos. Agora que tá saindo um quase contra, né? Tem até aquele shooting up estilo contra novo que apareceu na E3 aí. Personagem anime? Isso. Por que não assim, né? Imagina um Final Fight Streets of Rage, Lanzone, pra você. Ah, meu Deus, que sonho. Fãs de Beaten Up, vocês têm o deleite supremo que se chama Beats of Rage. Ou Open Bar, também que eles chamam, que é o Beat of Rage. Pode fazer o teu próprio beat'em up, tu baixa os char, as coisas, tipo o RPG Maker, e tu faz teu próprio beat'em up. Tem beat'em up de tudo que é coisa. Do Kill Bill, Dragon Ball, Mortal Kombat, e bem feitos. E mesmo o feeling de Street of Rage, todos. Tem o Street of Rage Remake que é feito nisso aí. Opa! Tem os Final Fight, que é todos junto. Tem... é muito a fuder. Baixa, tem muitas versões. Eu joguei um que é do Kill Bill, que tu só matando os 88 loucos lá. E os caras fazem muito bem feito, os fãs têm muito capricho. Então, fica a dica, procurem Open Bar ou Beats of Rage. Então vamos ver se com essa onda retrô alguns voltem, né? Esperamos ou não, vamos ficar aí. Então, se a gente esqueceu algum, que é óbvio que a gente esqueceu, com certeza. Falem os seus preferidos aí, falem o que vocês acham, que lembram. Não vem com as conversas aqui. Isso é um estilo de jogo datado. Duvido não reunir 5 amigos e se divertir jogando beat'em up. Comentem suas aventuras, não adianta, seus jogos. Comentem, por favor, comentem, leiam. Mesmo porque a gente não sabe tudo, né? Sim. Sim, com certeza. Como eu e Six nos falamos, postem impressões. E por favor, comentem, porque é o nosso... Oh yeah! Então é isso, né, gurizada? Até mais. Abaiô. Abaiô. Abaiô do Bitcoin.